canal 2 da Antena Web. Eu quero ir ao cinema, estás cansado demais.

Este é o seu Canal 2 da Antena. Thank you.